ouvindo você. A sua oração chega ao coração da Mãe de Deus. Simplesmente Maria. De segunda a sexta, sempre às 17h. Simplesmente Maria. Só aqui, na Rádio Alvorada. Aquelas músicas que são sucessos tocam da Alvorada. Está no ar, as mais da Alvorada. Oferecimento Oral Sim, a clínica odontológica parceira da Rádio Alvorada, Avenida Bandeirantes 777 e Avenida Saul Elkind 2166. Fone 3375-2400.